Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast. Depois de 1000 anos, feliz ano novo, feliz carnaval, tudo de bom para vocês. É esse seu podcast. Brincadeira. Mas é porque tá tão atrasado um episódio aí que eu falo, porque eu vou gravar, vou manter a frequência que não sei o que, né? Mas, velho, eu sou gordo. Gordo é muito difícil de fazer alguma coisa de útil, mas é isso. Com muito ódio no coração, com muito ódio a si próprio, a gente vai iniciar esse podcast que é patrocinado por Madrugada, gravado a 1h14 da madrugada de não sei que dia é hoje. Acho que é 2 de março. É 2 de março, né? É 2 de março. E é isso. Estamos aqui gravando um podcast patrocinado pela Madrugada de 2 de março, Água Gelada Corporation. Dog.com, que é uma cachorra que está acompanhando aqui com uma plateia. Ela acabou de dormir um pouco, como ela está cansada depois de ter viajado por muitos quilômetros para poder ouvir esse podcast na íntegra, já que ela sabia que era um evento imperdível. Essa cadelinha aqui, ó, ela está. Vamos ver se ela tem algo para falar. Vem cá, vou amora. Amora, quer falar alguma coisa? Não, não quer. Enfim, ela está aqui, ó, completamente agora atenta ao que a gente vai falar. E também esse podcast não é patrocinado por cínicos e pessoas que têm amnésia, porque se você tem amnésia e ouve esse podcast, você não deve ouvi-lo, já que você esquece muito das coisas, ok? Então é isso. Se você tem amnésia e você também é um pouco cínico e você finge que esquece das coisas, esse podcast não é para você, tá bom? Então é isso. Tô aqui com a minha namorada Bruna. Vamos falar um pouco sobre. A gente sugeriu um tema e a gente tá aqui falando aleatório. A gente vai falar aleatoriamente sobre isso. E o que sair é só o puro acaso. Eu nem sei se o vento tá batendo a ponto de atrapalhar aqui. Talvez eu use alguma ferramenta depois que tire esse ruído. A gente tem que falar alto, beleza? Beleza? Então é isso. O assunto da vez seria sobre. Coisas que ficam no hype, às vezes gera expectativa e a pessoa se frustra. E também coisas que ficam no hype, as pessoas falam por muito tempo e você, por ser uma pessoa que não acompanha muito, você se satura, você fica de fora e você acaba desistindo um pouco de ver. Então é isso, vamos convidar, mas ela já está aqui de intrusa. Bruna, pode falar por gentileza. Posso sim, olá, como é que estão? Fala mais alto. Desculpa, eu sou meio Alto. enrolada. Alto. Baixo demais. Lembre que aqui tem idosos que ouvem também esse podcast. Você sabe que tem pessoas com amnésia que ouvem esse podcast. Você esqueceu que tem um ouvinte com amnésia aqui nesse podcast? Esqueci, tô com a mesa também. Temos que respeitar esse ouvinte, porque ele também, além de amnésia, ele deve ouvir baixo. Então, é isso. Agora a gente estava falando um pouco sobre essa questão de coisas que ficam no hype, a gente acaba saturando e não vê. Tu é uma pessoa que raramente que raramente tem esse problema, aqui no caso é mais eu, mas já teve alguma coisa que ficou muito no hype, tá da boca de todo mundo, mas que tu não tá com vontade de assistir, de tanto que comentam. Sim, existem sim. Por exemplo, Frieren. Eu sei que vai ser um anime legal. E eu sei que, tipo, o contexto parece ser muito divertido. Mas, velho, não preciso falar disso a cada segundo do dia. É aquele anime da elfinha branca lá que tá todo mundo falando. É isso mesmo. Aí, tipo, eu tô falando muito tipo, perdão. É tipo o quê? Que tipo você tá querendo falar? Cor, raça, religião? Não, não é isso não, pelo amor de Deus. No caso, a gente tá falando do tipo de elfa, né? Que é o do anime, né? É, o tipo de elfa. E tipo, de novo, eu acho que o anime merece um pouco do hype que tem. Pelo que eu vi, a animação é muito bonita. E tem uma história diferente do que o comum dos animes. Porque pelo que eu sei, ele começa justamente no fim dos outros animes. Eles vão enfrentar o Rei Demônio, bababá. Aí, geralmente, os animes acabam quando se mata o Rei Demônio. Aí esse é o contrário, ele começa depois que aconteceu isso. Então, dá um interesse de você assistir a história. Mas Instagram só tem isso, eu não uso Twitter, mas tem muito disso. Meu WhatsApp, meu irmão vive falando desse anime. Então, no caso, É, no caso, esse Freira, podemos colocar. É, ele também tem uma dublagem muito boa, pelo que eu vi. Eu só vi o primeiro episódio, um pouco do primeiro episódio até agora, porque eu tô pegando. Eu estou falando. É, vamos pontuar aqui as coisas para não. Para dizer assim, não, você aqui está incentivando algo ilegal. Vamos lá. Eu fui em fontes diferentes. Eu fui lá na alfândega. Opa, bati com a garrafa aqui no teu nariz, não foi, cara? Foi mal. Violência doméstica aqui no podcast, é isso, você também vai ver. Machismo e violência doméstica. Enfim, mas eu fui na alfândega, fui no porto do meu. Naquele de Recife. É, entrei num navio em que o capitão lá, esse capitão, ele disse: olha, eu tenho um conteúdo para tu aqui. É, a gente pega direto da fonte e a gente vai te entregar. Semanalmente tu tem que vir aqui para pegar um episódio. Tu tem como vir? Eu falei: não, eu vou esperar lançar de uma vez, eu pego os episódios. Aí, vai ter em português? Não. Aí eu falei: cara, vai ter tudo, vai ter legenda, pelo menos. Ele disse: sim, vai ter todas as legendas. Aí eu peguei, esperei, peguei agora um lote de 23 episódios. Agradeci o cara, dei uma comissãozinha, voltei para casa. Mas antes também de voltar para casa, eu acabei esquecendo que eu também tenho outro navio com outro capitão, que ele disse que tem todos os episódios da Freire dublados. Os episódios foram dublados. Eu peguei esse lote também e levei para casa. Chegando lá, eu abri esse lote e peguei o episódio que tá na qualidade mais crua e peguei o áudio da dublagem e joguei pro que tá na qualidade mais crua, e agora eu tenho um anime com uma boa qualidade para assistir na TV. Com a dublagem, tudo isso obrigado, capitões que ficam na alfândega de Recife. É isso. Vocês têm que incentivar. Vocês têm que incentivar mais. Vocês precisam pegar mais esse mercado de navios, de caras que pegam vários produtos desconhecidos, que não são obtidos de forma duvidosa. Tem que ir conversar com esses caras para conseguir material de vários locais, sabe? É isso. E também teve, eu vou falar aqui no meu caso, uma coisa que ficou muito no hype, e eu até hoje não, eu me interesso, e até tu tá assistindo agora, vez ou outra tu fala, mas eu não sei muito bem da história, eu tenho interesse em ver o livro, apesar de que tu fala que é muito maçante, mas a série não me desce muito, acho que é mais por conta dos motivos errados que o pessoal destaca sempre, porque é peito, fogo, mortes e bunda e incesto. É isso aí. Resumindo, é bem isso. Aí é game. Tu estou falando de Game of Thrones, ou Guerra dos Tronos. O bot. Ou GOT. Por que GOT? GOT também é Game of Game Thrones. of Thrones. GOT. Caralho. Tô brincando, eu já sabia disso. Mas, enfim, eu vou explicar o porquê. Não é que eu odeie a série, ela só não me desce. Não me desce por de tanto que falaram. Tem uma amiga que ela recentemente ela começou a assistir, ela não voltou, eu falei errado. Ela começou a assistir Game of Thrones, ela disse que deu uma chance. E ela também não gostava pelo mesmo motivo que eu. Talvez eu assista algum dia, talvez eu assista, mas sei lá, parece que é como se não fosse algo que eu. Né? Ah, tu tá com frescura porque vai ter essas coisas aí. Não, cara, só simplesmente eu não tenho vontade de tanto que falavam dessa série para mim, sabe? E eu lembro que no meu ensino médio, por exemplo, o pessoal falava tanto dessa série, tanto, tipo em roda de conversa, qualquer roda de conversa que qualquer amigo meu chegava assim para falar, eu ficava tipo, eles falavam por horas. E eu ficava sem entender porra nenhuma, porque sempre eles estavam pulando alguma coisa, sempre tava pulando algum episódio. Aí tipo, ah, lembra do cara que mataram na primeira temporada? Sim, então. Aí eu vou. Aí eu, cara, e aquele evento lá da terceira temporada? E não sei o que. Eu falo, cara, a gente não tava no primeiro episódio da primeira temporada. Aí eu não consigo entender nada. E os caras. A única vez que eu tive paciência pra ouvir. Essas pessoas eu nem falo mais. Não tenho mais contato. Porém, eu precisei assistir Vingadores Guerra Infinita. Só me corrija que Guerra Infinita veio antes do. Veio antes do Ultimato, né? Ultimato foi o último filme da saga, então sim. Ah, sim. Mas eu não entendo. O nome é Guerra Infinita e nunca acabou. Você tá certa, mas assim, ela teve. Ah, Lembre-se do ouvido com amnésia. Desculpa, ou eu falo muito alto, ou eu falo muito baixo, eu tenho esse defeito. E assim, o Guerra Infinita, ele chegou assim até o final, só que era um final que deixava bem aberto. Por isso que o próximo filme foi Ultimato, que seria o último golpe do xadrez, por mais que eu não entenda muito. E falando do Game of Thrones, eu achei muito engraçado o que tu falou do cara que morreu na primeira temporada. A primeira coisa que eu lembrei foi do Ned Stark. Foi o primeiro a morrer. Sei nem quem é, o cara tem... é Ned Stark? Ned. Ah, então tem vínculo com o Tony Stark? Eu gostaria que sim, mas não. Ah, saquei. Ele é pai dos protagonistas, os que demoram mais a morrer. Que é o Jon Snow, que morre, mas ressuscita. O Robert, Sansa, Arya, a Sansa que eu odeio, mas... Voltando aqui para o assunto, então, já que a Bruna estava falando muito baixo e às vezes muito alto, temos duas coisas aqui. Se qualquer escritório não, né, cara? Pera aí, calma aí. Se tiver algum consultório de fonoaudiologia que queira nos patrocinar, porque eu gaguejo, eu falo baixo às vezes, a Bruna também, então... Se quiserem, nós podemos patrocinar e se a consulta for gratuita, a gente faz questão de ir todo dia para dar a nossa evolução aqui no podcast. Se você vê que a gente está falando melhor, é algum consultório de fonoaudiologia que está nos ajudando, é isso aí. E também, se tiver alguma solução para quem tem amnésia, a gente também quer também um patrocínio, a gente pode entrar em contato com esse ouvinte, se é que ele vai lembrar que falou para mim que tem amnésia. Então, é isso, gente, vamos lá. Sobre o Game of Thrones, eu nem lembro mais o que eu tava falando. Ah, sim, lembrei. Eu tava falando sobre justamente o cara, sobre ouvir pessoas falando sobre Vingadores. Eu não assisti quase nada da Marvel, eu vim assistir recentemente porque a Bruna tava me incentivando, a gente pegou uma Disney Plus, consegui pelo Mercado Pago lá uma bonificação e... A gente tava maratonando vários filmes da Marvel até chegar no Guerra Infinita. Só que antes, quando eu assisti Guerra Infinita no cinema, eu não tinha assistido nada. Eu tinha assistido Doutor Estranho, Homem de Ferro, Guardiões da Galáxia, o primeiro. Que disparado é o meu filme favorito em questão de trilha sonora. Então, teve alguns conhecidos que se sentaram comigo. Na verdade, se sentaram não, né? Ficaram ali em pé conversando comigo. E eles explicaram em torno de 30 a 40 minutos toda a ordem cronológica para eu conseguir assistir Vingadores Guerra Infinita no cinema. Ou seja, às vezes compensa mais você conversar com seus amigos, nerdolas. E eu não estou falando isso de forma pejorativa, até porque eu sou chamado de nerdola também. Compensa mais você ficar ali no meio, você não tem nada, não tem tempo para assistir. Pega o cara que é desocupado, pô. Chega lá e diz assim, mano, tu pode fazer para mim um resumão? Aí o cara, bosso, ele dá o resumão pra tu vai no cinema, assiste e repete o processo, cara. Tu não precisa assistir, não. Acho que devia ter isso, né, velho? Não, pera, já tem o pessoal que resume na internet, né? Tem sim, muitas pessoas que fazem esse tipo de resumo. E ainda falando de coisas que estavam muito no hype, porém que não valem tanto a pena assim, eu lembro muito do Fosso. Velho, que filme horrível. Literalmente só entendeu quem procurou alguma informação no YouTube pra poder pagar de cult. Teve uma prima tua, não foi que fez isso? Exatamente. Ela não entendeu o filme, procurou um vídeo aleatório no YouTube, colocou o filme pra todo mundo da família assistir e tava fingindo que aquele entendimento tinha sido dela. Eu já vi também pessoas me recomendando esse filme, mas, pô, eu vou ver um filme e falar sobre um poço. Já não tenho chamado? Ora, cara. Mas, enfim. Eu sei, gente. A piada aqui é ruim. A qualidade é sempre ruim das piadas. Vocês só vão ver piadas minhas. Eu ainda tenho um texto pro meu futuro stand-up, que é as melhores das piores piadas do ano. Por quê? Vocês já assistiram Hermes e Renato? Fausto Fante? Ele fazendo o gênio do stand-up? Cara, é nesse pique. Vocês vão ver um podcast de... Um podcast não. Por aí é foda, né? Vocês vão ver um stand-up de piadas ruins... E que vocês vão rir, não vão rir das piadas em si, vocês vão rir da ridicularidade de quem tá tentando contar piada. Entende? É tão ruim que vocês vão achar engraçado quem tá contando. Isso é, né? Se eu tiver com uma boa aparência, porque se eu tiver do jeito que eu tô aqui, mordo e cansado e com olheira, vocês não vão ficar, caralho, esse bicho aí tá tentando... Vou enviar um pix pra ele aqui de R$1 pra ele comprar um lanche no final aqui, sabe? Porque tem com certeza que vão pedir um reembolso se eu ficar desse jeito. E nossa ouvinte aqui, nossa dog, acabou dormindo de tanto que o episódio ficou no tédio. É isso aí. Se você quiser que a gente também coloca o seu cachorro para dormir, é só botar o podcast aqui do lado. Meu cachorro é enérgico, porque ela é uma cachorrinha pequenininha que acordou, filha da puta. É, já te estragou o marketing. Sai, vaza. É isso aí. Tem mais alguma coisa de hype que tu acabou assim, parando de ver, alguma coisa assim, ou não só esse anime da... Não é nem que tu parou de ver, que tu não tem tanto interesse. Tipo, eu chego a ter interesse em algumas coisas, mas eu vou ver um pouco mais a fundo, e você percebe que não é aquilo que estavam prometendo. Por exemplo, eu assisti um episódio de uma série chamada Shameless. Shameless. Isso aí que o Rafael falou. É... Shameless. Enfim, tinha várias cenas, tipo, interessantes desse negócio sobre... Desculpa, me enrolei. Tinha várias cenas interessantes, por exemplo, no Instagram, no YouTube. Eu cheguei a ver algumas informações, mas no primeiro episódio é uma história totalmente viajada. O cara... Você para assim pra assistir e ver que não tem nada a ver com aquilo que estavam lhe prometendo. E isso eu consigo incluir vários outros filmes e séries. Como, por exemplo, Casamento Sangrento, A Morte Te Dá Parabéns, Corra. A Morte Te Dá Parabéns, cara. Eu não sei se é... Não, ah, isso me lembrou um... É quando tinha locadora aqui por perto. É, eu era criança, mas eu lembro perfeitamente. Tinha É Dia dos Namorados Macabro. Aí anunciaram esse filme, era cheio de cartaz na locadora anunciando esse filme. Aí o pessoal comprou no dia que chegou, alugou, né? Porque tinha, assim, tinha vários lotes dele pra alugar, mas também tinha como você comprar da locadora, né? Alguns dava pra você comprar. E o pessoal falou que era uma bosta, cara, esse Dia dos Namorados Macabro. É muito ruim. Eu lembro até hoje, eu pensei em comprar, e olha que eu nem era muito fã de... É, nem sou muito fã de filme de terror. Sabe um desenho, agora que tu tava falando, desculpa, eu acabei interrompendo, mas sabe um desenho que até hoje, eu no meu ensino médio também ficava muito na boca do pessoal, e eu via que, assim, eu não me desce muito, até hoje eu assisto tudinho, mas não me desce muito, é Rick and Morty. Tipo, tem coisa engraçada. Mas o problema do Rick and Morty também é a fanbase, né? Que a fanbase, tipo, ah, não, você tem que ser inteligente com QI de 150, tem que ter 150 bitcoins estocados na carteira, você tem que saber também como compilar um Linux do zero, você tem que saber fazer 3 páginas de cálculo para dar o valor zero, e, enfim, você consegue assistir Rick and Morty. Inclusive, gente, se quiser doar Bitcoin, tem link da carteira Lightning aqui, é só doar, tá bom? Beleza, valeu. Aceitamos Pix também. Não, Pix não, Pix não. Pix não, anonimato, tem que ter anonimato. Não, não, Pix não. Vem o Xandão, pá. Censura, denúncia. Vai, fala. E assim, tô falando sobre a fanbase ser uma bosta. Me lembra de duas coisas específicas. K-pop, principalmente BTS. Fala um pouquinho mais alto por conta do ouvido com amnésia. É sério, é porque depois quando eu vou regular o áudio, tua vai ficar muito baixa. Aí eu tenho que separar... só pra tu entender, eu tenho que separar teu áudio, aumentar um pouquinho, colocar em outra camada, aumentar um pouco pra depois juntar. Dá um pouquinho de trabalho às vezes. Mas lembre-se, isso tudo pensando no ouvinte com amnésia, lembre-se. Perdão, ouvinte com amnésia, ouvinte semissurdo. Eu tava lembrando sobre as fanbases de algumas coisas. A fanbase de K-pop e do BTS, especificamente, são as animes. São extremamente tóxicas e você pensa muito em deixar de ter aquele conteúdo que você até tem interesse, você chega a gostar. Mas você não continua acessando aquilo porque a fanbase é uma bosta. Dizem que pra você ser, por exemplo, fãzinha do BTS, que é as ARMYs, você tem que saber literalmente toda a história do negócio, toda a história do K-pop, quem foi fulano de tal. O Psy eu acho legal. Tem nada a ver. Psy. Mas tipo aquela opa da história dele. E foi o K-pop mais famosinho por um tempo. É, foi o primeiro contato que acho que todo mundo aqui no Bostil teve, né? Com K-pop. Eu gosto até das músicas dele. Não é tão... Não é ruim não, porque ele faz um negócio muito cômico, pô. Não é nem aquela coisa... Assim, pode ser... Eu sei que... O K-pop tem aquela questão de, ah, porque é idol, porque tem aquela cultura de bosta lá, igual tem no Japão. Até porque eu acompanho um VTuber também, né? Então, eu sei, eu sei que às vezes chega a ser tão bosta quanto as idols que tem lá no Japão também. Tipo, se a mina tá... A mina pode até ser um homem, mas ainda assim vai ter um nego que vai ser doido o suficiente pra chegar lá na casa do cara e dar uma facada no maluco. ou na maluca, né? Então, no caso dele, eu acho que era mais algo. Como eu posso dizer? Acho que o pessoal gostou mais dele, porque dava pra ver que a música dele era algo cômico. Por exemplo, aquela Gangnam Style e aquela Gentleman. Aquela Gentleman é perfeita, aquela dali é muito boa. Eu lembro que eu jogava ouvindo essa bagaça. Que foi que tu quer falar, Antônio? Ah, desculpa. E uma coisa que eu gosto muito é que ele faz muitas músicas com outros artistas. Tem uma música dele com o Snoop Dogg. É muito incrível de você assistir. Eu chorava. Maconha. Exatamente, é maconha, pô, e mulher gostosa. É, então, aí nesse caso dele. Opa, meu celular tá aqui meio bugado, peraí. É, pensei que era algum problema. Cara, tu acredita que a gente já tá com 20 minutos de áudio já? Não, meu Cara, quando eu sozinho, eu fico tipo, eita porra, 15 minutos aqui. É, cara, sabe o que é mais engraçado? É que, no caso, realmente, vendo por esse ponto, eu acho que ele seria. O pessoal gostava mais dele, porque ele é cômico, ele, tipo, não tem, não parece aquela coisa totalmente fora da curva. Quando tu vai ver os caras do BTS, Blackpink, o caralho A4, você vê que é algo muito padronizado, é tipo aquelas danças, tipo, muito exagerada, uau, requebra, requebra aqui, fazer charminho, 1 quilo de maquiagem no rosto. Tipo, cara, é assim, pra mim eu acho isso bizarro, porque o pessoal fala, ah, o pessoal falou muito daquele coreaninho lá que veio pra cá por conta de uma menina brasileira, o cara virou ajudante de pedreiro, comeu coxinha, comeu cuscuz. O cara comeu de tudo aqui, acho. Também, como é que o homem vai vir pro Nordeste e não vai comer um cuscuz na vida? Eu nem lembro, pesquisa aí. Foi O coreano, ele veio pra onde? pro Ceará. Ah, foi pro Ceará, não foi? Beleza. É, todo mundo fala que. Tu sabia que tem uma teoria de que Michael Jackson foi pro Ceará? Tem isso em praticamente todos os artistas bons que faleceram. Do Elvis, Michael Jackson. Quem foi aquele Mas outro? pera, o Elvis teve teoria de que veio aqui pro Brasil. Do Hitler já foi comprovado, mas tipo, do Elvis. Eu ainda fiquei chocada com o negócio do Hitler. Mas assim, Só porque tu é negro. não é isso, é porque de fato muitos nazistas tiveram acolhimento aqui no Brasil. Porque na época o Brasil apoiava abertamente o nazismo. Acho isso uma bosta. Getúlio Vargas. Raio. Eita porra, vou cortar isso aqui. Brincadeira, gente. Mas vocês fazem esse apologia ao nazismo. Pelo menos aqui no Nordeste, o pessoal faz apologia ao nazismo todo dia. Vai só estar parada do ônibus lá. Tem a mãozinha levantada assim. Tem gente que levanta na diagonal. Tem gente que levanta botar retinho assim. Então, é assim, né? Todo dia é uma apologia ao nazismo. Então. Faz os sinais estranhos, tipo, bota os dois dedinhos assim e faz. Eu não entendo por que isso acontece. É, pra quem não. Como esse podcast não tem vídeo ainda e eu não pretendo, a Bruna tá fazendo. Tava com o dedo polegar, um indicador, esse do meio é o quê? Dedo meio só? É, dedo meio, ela deixou esses dois assim, esticadinho pra frente, o anelar e o medinho fechado, e ela tava sacudindo, porque tem gente que pede ônibus assim por aqui, realmente. Eu nunca mais vi, mas eu geralmente era um idoso. Será que o ouvinte com amnésia pede assim também? Ouvinte com amnésia, responda, por favor. Meu Deus, tem de fato um ouvinte com amnésia? Bom, eu te expliquei em off, né? Não precisa falar aqui. Não precisa falar aqui. Mas é um cara que ouve podcast, entende? E ele disse a mim que, sabe, ele tem amnésia, entendeu? Então, com amnésia também sou eu, meu Deus. É sério que tu esqueceu que eu te falei disso? Esqueci. Não, mas no caso, tu se lembrou de quem é, né? Então, tu se lembrou. É piada interna, não vou explicar. Senão eu vou explicar, vai ficar nessa incógnita. Então, é isso. A piada do episódio é esse ouvinte com amnésia. E eu tenho outras coisas que vocês acharem engraçado aqui. Beleza. Tem mais alguma coisa que tu acha interessante falar aí? Tô pensando. Tá pensando? É, mais uma coisa. Peraí, desculpa, sabe assim? Fala. Ah. É, foi mal, uma sombra ali. Ah, patrocinado também por Spook House, assombrações aqui. Brincadeira, eu não vou falar que tem patrocínio porque senão a gente tá lascado aqui. Então, depois de um breve susto aqui, pensamos que tivemos um pouco de contato com outro mundo. Não foi nada, foi só um saco plástico. Então, voltando ao assunto, o que é que tu ia falar mesmo? Eu tava pensando novamente no Game of Thrones. Porque eu lembro que, tipo, quando eu já tava mais famosinho, já pra oitava temporada, que foi quando acabou, teve um hype gigante disso. Teve uma movimentação gigante nas redes sociais. E algumas pessoas que eu conhecia, perdão, nunca tive muitos amigos. E, tipo, foi tão decepcionante o final da série. Porque, assim, teve um contexto legal, bem interessante, que bem prendia o. Meu nome? Hoje, o telespectador. É isso mesmo. E, tipo, na última temporada, como a série ia ser cancelada, fizeram tudo nas carreiras e ficou muito mal feito. Eu acho que se tivessem não perdido tanto tempo com cenas que não deveriam estar ali e cenas que não eram importantes, por exemplo, cenas de sexo, a série teria sido muito mais interessante e teria um desfecho muito mais rápido. É, mas tipo, era o que mais tinha, né? No livro também, né? O que mais tinha, então. Tinha também bastante no livro, mas lembrando que eu nunca li o livro, só vi resumos na internet. É. Sim, o que eu ia falar era justamente isso, né? Tipo, se tu quer. Lembra aquele negócio que a gente tava. Aquele negócio não, né? Vamos falar aqui de uma forma mais sem gírias, bro. É, lembra aquele tópico que eu tava falando contigo sobre se senta com teu amigo pra te explicar sobre a cronologia. Sendo que, tipo, isso já existe. Tem pessoas que fazem resumo na internet sobre isso. Tem um canal mesmo de um cara que ele leu a HQ inteira do The Boys. Ele fez um compilado de vários vídeos dele, que, tipo, no total dão 6 horas de duração. É quase um podcast. Sério, é muito massa. Tu bota lá, The Boys resumão. Se o YouTube não apagou, espero que não. É muito bom para quem quer comparar a HQ com a série. E The Boys também é uma série que eu acho que depois que ficou muito na. Assim, engraçado é, The Boys, quando assisti o trailer, tinha eu, pelo menos assim, na. Eu vi pouca coisa na rede social. E olha que eu ainda era muito inteirado em Insta, essas coisas assim. Eu vi pouco dos meus colegas falando. Só na segunda temporada. E olha que eu já recomendei. Engraçado foi. Eu recomendei The Boys pra uns três amigos meus, na época. Eles não assistiram. Quando veio nossa segunda temporada, que a Amazon fez um marketing muito bom da segunda temporada, aí esses três amigos, veio dizer, não, pô, eu assisti depois. Eu falei, cara, eu recomendei pra vocês. Eu marquei a mensagem, disse, eu recomendei pra vocês. Faz mó cota, já lançou faz muito tempo. Eu recomendei quando eu comecei a assistir. Aí depois da segunda temporada foi que eu vi mais esse movimento do pessoal falando tanto assim. E teve aquele meme da Ashley. Ashley, look at me. O quê? Aquele negócio da Ashley, que eu não sei falar inglês, perdão. Qual? É, Ashley, dá uma olhada. É o cara do The Boys, aquele louro, que tem vários poderes, tipo Superman. Superman? Ah, o Capitão Pátria. É isso mesmo. É porque eu penso muito no Capitão América, eu não consigo lembrar o nome dele. Mas ele é uma mistura dos dois. Ele é uma mistura do tipo. Porque ele tem os poderes dos dois, basicamente. E tem o Soldier Boy também. Só que o Soldier Boy da HQ, ele é muito frouxo. Porque parece que na HQ, pelo que eu lembro. Parece não. Ao que eu me lembro, na HQ, havia dois Soldier Boy. O primeiro que faleceu, que morreu numa missão, e teve o segundo. Aí esse segundo ele tem relações lá com o Capitão Pátria pra ele entrar no set. Só que o Capitão Pátria fala, pô, meu, não foi dessa vez, tenta fazer um anão mais caprichado. Aí é sério, pô, era mais ou menos isso mesmo. É sério, a HQ do The Boys é muito escrota, cara. Assim, eu também achei escroto aquele negócio da ilha lá. Que, tipo, literalmente é uma ilha onde vai várias garotas A. programas. É a Super Suruba, só que no caso do. É, o Herogasm é o quê? No Herogasm da HQ é uma ilha, só que no, na série é uma casa enorme. Uma casa enorme onde tá rolando um negócio imenso lá, sabe? Essa cena é muito bizarra, né? É, inclusive falando negócio imenso, tem aquele salsicha do menino, né? Eu não sou, porque o poder do cara é o pinto. Mas sabe o que é engraçado? É que na HQ ele também é muito. Ele também tem super força. O poder dele, além de ter o pinto grande, muito grande, tipo metros a ponto de puxar um ônibus, Ele também tem super força. E o cara é bruto pra caralho. Ele ajuda. Tanto que ele ajuda o The Boys. Ele é muito gente boa. Ele ajuda o pessoal do The Boys na HQ. Inclusive, eu acho que uma das coisas também que fixou o pessoal que assistia The Boys foi a primeira cena que apareceu o trem bala. Ele atropelando a mulher do cara e o cara ficando. Quê? É próxima, é que a pessoa fala, próxima parada cardíaca. Pior que ele. Aí, mas cara, puta merda. Mano, sabe o que é engraçado? Eu vou contar uma coisa que eu achei muito engraçado nesse negócio do trem bala, porque vê só. Tem um cara lá. Ah? Tava doidão. Tem um cara que eu esqueci o nome dele agora. Ele é pra ser uma paródia do Arqueiro Verde. Só que esse cara, ele é muito racista. Tipo, ele vem de um bairro. Ele compactua lá com negócios confederados e tal. Aí ele acabou agredindo pessoas negras, tá ligado? Igual a Tempest. Mas isso aí tá uma parte muito mais técnica lá. Mas eu vou falar. Aí, enfim, esse cara é racista. Ele. Pra quem não assistiu, vai ter spoiler agora, mas enfim. Não que eu esteja me importando muito com isso. Mas. O cara vai mata o irmão do trem bala. Aí nesse episódio da Super Suruba, o trem bala consegue pegar ele arrasta o cara a ponto dele, tipo, ficar carne viva na estrada. Ficou a listra, esse tipo de sangue de carne do cara na estrada. Aí como o trem bala. Como o trem bala tava usando o último resquício, que ele não podia mais correr porque o coração dele já não tava aguentando. E o irmão dele era treinador do. Do Timão. Era treinador do trem bala, tá, sabe? Aí, tipo, o trem bala morreu, teve um infarto. Eu acho que ele morreu, eu nem lembro se ele morreu, só teve um ataque cardíaco. Aí ele acorda, ele já tinha aceitado, tipo, porra, vou morrer aqui, foda-se. Aí os caras pegaram o coração desse maluco que matou o irmão dele, o cara super racista, botou ele no trem bala, que é negro. Isso na série, isso na série. Eu tô chocada. É sério. É tipo. Não, é tipo, é semelhante a tipo um judeu se vingando do nazista lá. E os caras, esse judeu, tipo, deu um ataque cardíaco, pegaram o coração do Hitler e botaram nesse judeu, velho. Eu não quero nem imaginar uma situação dessa. Sabe, é um negócio bizarro. Mas tem algum. Deixa eu ver aqui. Outra coisa que me irrita um pouco é. Deixa eu ver aqui. A gente tava até comentando sobre isso. É pessoal do Insta, né? Que a gente vez outra vez vai ver um vídeo de comida pra gente fazer. Aí os comentários tão famigerados, comentários. Tipo aquele cara, eu não lembro qual é o nome do canal dele. Porém, ele faz vídeo no ritmo das músicas. Ele faz a comidinha no ritmo das músicas. Ah, eu sei que é o asiático lá. Dá tanto ódio de você assistir, você ver os comentários. Porque é só mulher com o negócio batendo palma. Mas aí é tipo, homens aprendam pra fazer uma coisa sexy que chama atenção. Sendo que, tipo, ele não queria isso. Ok, que ele talvez tenha um pouco de intuito, mas, tipo, você vê que não é o foco do cara. O cara só é bonito. Até eu daria pra ele, mas, tipo, o cara é só bonito. Aí, tipo, o pessoal, tipo, o cara vai ver comida. Você só não gosta desse tipo de vídeo porque é muito rápido. E, assim, é meio que feito. Entendeu o que é que tá rolando? Mas tipo, esse tipo de vídeo assim, tem vários cortes, ele é feito justamente para prender a atenção da pessoa. Porque eu não sei se tu sabe agora, mas tipo, hoje em dia tem muito filme que tá testando esse tipo de coisa. Eu não cheguei a ver esse tipo de filme, mas tem muito filme que hoje em dia eles estão tendo uma quantidade maior de cortes de cena para manter a pessoa presa ao filme. Tipo, a cada tantos segundos tem um corte de cena. E, tipo, não é corte. Né? Eu acho que é corte de cena ou é corte de câmera. Eu não lembro muito bem do termo, mas, tipo. Sim, isso. Eu acho que é corte de câmera, né? Então, que fala. Porque corte de cena seria pular de uma cena pra outra. Isso. Aí tem um corte de câmera, tipo, vai de um ângulo pro outro. E tem vários, tipo. Tem vários filmes que estão fazendo isso justamente pra pegar essa geração que não consegue mais focar. Eu sou uma pessoa meio. Que não consegue focar muito nas coisas, eu sou. Mas ainda assim, eu tento, sabe? Pra estudo, as coisas assim. Mas, cara, é bizarro você ver que, tipo, a cada dia a mais o pessoal tá vendo as coisas mais rápida, tá vendo as coisas com mais cortes, porque elas não conseguem ver tudo. Tanto que Tem artista hoje em dia que tá fazendo música de 1 minuto, 2 minutos, só focado, ou música que ela tem tipo 3 minutos, mas ela tem um refrão ou uma parte longa que foi lá fazer sucesso em apenas que dure pelo menos 1 minuto de música. Justamente. Não, pelo amor de Deus, não. Tá bom, tá bom. Não. Mas essa, pronto, essa música tem, acho que é quase 1 minuto nessa, né? Essa parte. Essa partezinha é bem longa, né? Aí, fora isso também, você vê o pessoal deixando a música mais com a voz de Alves Esquilos e tal. Cara, se eu quisesse ver, eu vi o filme, pô. E eu acho engraçado que tem vários vídeos no YouTube de músicas diferentes com esse efeito. Velho, é só você jogar um negócio, qualquer áudio, num programa de computador que fica. Não tem necessidade de você gravar a música daquele jeito. É, tipo, eu vejo, tem muita gente que ouve podcast, eu mesmo, teve uma vez que eu tava maratonando uns podcasts, eu tava ouvindo em 1.30, porque o player que eu uso, você consegue ajustar essa velocidade, ele tem mais velocidade pra você ajustar, você pode colocar numa velocidade específica em que não fique tão rápido, porém, você consiga captar o que é que tá passando, porque de nada adianta você ver o negócio em 1.5, 2x e você não absorver o que tá falando ali. É isso ou não? É isso sim. É isso ou não? Isso me irrita um pouquinho. Renato 3/8. Eu prefiro andar pra Aparecida. É ou não é? É isso ou não? Você me decepciona. Opa. Tô brincando. Então vamos encerrar o podcast aqui. Tô brincando. Tô brincando. Pô, relaxa. Ei, mas... Mas enfim. Tem isso lá do Instagram, do podcast e tal. E acho que só. Tem mais alguma coisa que tu queira falar? Eu só me lembro também da série da Velma, que teve um hype engraçado. Mas a gente falou, não, da série da Velma já alguma vez aqui? Sim, a gente falou na questão de trocarem a cor do personagem. Isso, eu lembro. Inclusive, tu assistiu, não foi pro filme da Pequena Sereia, o que é que tu achou? Que eu, não, eu lembro que eu vi tu colocando, mas eu não cheguei a assistir. Eu fui fazer alguma outra coisa. Minutos do filme, eu não consegui continuar. E olha que quando eu era criança, a minha personagem favorita era a Pequena Sereia. Que eu gosto de água, eu gosto de nadar. Mas tipo, o que é que tu achou exatamente? Além da troca da etnia que tu falou que assim não era necessária, mas tipo, o que é que tu achou do... Eu vi que o pessoal falou que o filme é extremamente escuro, o CGI é feio pra boné. O que é que tu tem a dizer nesses 5 minutos sofríveis? O CGI é horrível. Mudaram pra caramba a aparência de alguns personagens. A atriz principal, basicamente a única que aparece no filme direito, ela parece um peixe de verdade. Tudo que fizer. Ela... O Oscar do Espantatubarões, tá ligado? É minha pesadinha, hein? É o pô. Mas deixa... Não termina bem. Ah, me fala, desculpa. Não, tudo bem. Foi engraçado mesmo. Mas é porque, assim, a personagem não tem aquelas características que faziam uma pessoa gostar da personagem. As músicas não foram bem assim. Até porque o nome da personagem é Ariel, de Ariane. Hã? Ariane. Ah. Meu Deus do céu. A pessoa tava nem esperando, né? Desculpa ter interrompido, mas... Sabe um filme que eu também achei ridículo? É... Onde Branca de Neve. A live action que vai ter. Eu acho incrível que a moça que fez a Mulher Maravilha, ela vai fazer a Bruxa Má. Não, mas faz sentido. A Bruxa Má era a mais bonita do reino. É sério? Ela é a rainha. Tanto que aquele negócio, espelho meio que... Sim, mas ainda assim, tipo, não faz muito sentido que a Branca de... Tipo, e detalhe... Mas a Branca de Neve ser preta, na verdade. Mas é justamente eu não sei qual é... Eu esqueci agora a atriz, acho que é... Eu nem também não sei, mas eu sei que a mina é meio que equivalente a ser uma parda aqui no Brasil. É porque, assim, lá nos Estados Unidos não tem essa porra de parda. É. Ou é branco ou é preto. É. E... Só pra deixar claro, isso não é questão de racismo, mas veja o nome da personagem, Branca de Neve. Qual é o sentido fazer a personagem negra? É, e os 7 mamões? Engraçado é que, tipo, tão muito na dúvida se vão colocar os 7 anões ou não. Olha, tem essa polêmica também, né, cara? Porque eles são muito estereotipados. E, tipo, dá pra entender que, assim, no filme eles são estereotipados, mas ainda é uma coisa mais leve. Mas eu tenho certeza que no live action vai ser uma bosta. É, que nem aquele. Poderiam pegar e colocar aquele Metal de Anão, tá ligado? Aquele Dig, Dig, Hole, tá ligado? Imagina que lá no filme, boy. Isso. Aí vai ser aquela música aí, eu vou, aí tipo, os toquetes saindo. Ia ser muito. Não, ia ser bom. Ia ser muito bom. Porque realmente é um anão cavando. É verdade. É mais antes eu sendo um anão cavando do que sendo um anão cobrando o aluguel da Branca de Neve. Por que tu acha que ela morreu? Por que tu acha que ela morreu? Eu acho que ela foi morar de aluguel lá, ela não lavou os pratos direito, envenenaram ela, mano. Quando foi a rainha má? Eu acho que eles fizeram um contrato com a Rainha Má pra poder dar amassar isso aí. Engraçado que, assim, falando sobre a Branca de Neve, eu acho muito engraçado que tem gente que faz muita teoria viajada. Eu penso assim, ok, que os filmes da Pixar, por exemplo, também são da Disney, são conectados um com o outro, eles têm uma linha temporal. Mas querem pegar a Rainha Má da Branca de Neve e dizer que é do a mesma personagem que fez a madrasta da Rapunzel no Enroladas. Nossa. Ah, me pergunto. Mas aí é porque tem muita gente que gosta de fazer essas teorias viajadas, pô. Tem muita gente que gosta de fazer isso. Tem. É, pô, eu poderia aqui entrar nessa de conspiração. É que nem aquela conspiração. É, vamos entrar aqui um pouquinho. É que nem aquela conspiração que eu tinha falado pra ti do que o Chester, o pessoal dizendo que o Chester morreu porque ele ia depor. Ele ia depor. Depor? Não, ele ia ser testemunha contra um cara que foi acusado de abusar lá da mãe dele, alguma coisa assim. E que o Chester sabia de uma grande conspiração de tipo de tráfico de criança, de abuso de criança desse mesmo cara. Porque esse cara é tipo o símbolo do Linkin Park, representa tal coisa. Eu acho incrível. Mas eu tenho que passar o nome deles. O Linkin Park é só um L e um P, não tem. É tipo, se você for ver as comparações que o pessoal faz, é tipo, não, vamos pegar aqui o logo, vamos virar de tal jeito, vamos ficar. Fez prostitutas. Pô. É teoria da conspiração, é o que eu pensei. Né? Lésbica e prostituta existe, né? É. Não. É, pior que essas palavras ficariam ainda ok. No, na logo, porque essas palavras ainda não muda muito na. Não muda muito em inglês. Não, não muda. É lesbian. Lesbian prostitutes. Tipo, ou war. Eu acho que war. Ninguém. Não, war. Minha pronúncia é horrível, cara. É W-O, eu não sei, eu posso estar falando errado. Ou é W-H-O-R-E. Meu inglês tá péssimo. É porque eu tô consumindo pouca coisa em inglês, então eu sempre esqueço alguma coisa. Pior que eu não sei de nada. Mas sério, tipo, porque tem uma forma. O pessoal não chama de prostituta, alguma coisa assim. É mais. Geralmente o pessoal chama de war. Engraçado que eu lembrei aqui Tô de parecendo um sapo tentando falar isso no. Bags. Breve. Tem aquele sapo que fica no rei e fica Não, né, canaleta, caso. Canaleta que tá aqui não tem jeito. Eu acho que pra quem ouve, não conhece rego. Eu acho que rego, se for falar, é questão de cu. Né? Tipo, oreguinho da bunda. Ui. Ele gosta. Fala. Meu Deus, eu nem sei mais o que a gente tá falando. É, a gente sai embarcando, é isso aí, pô. É tipo, o nome do podcast é Acervo Perdido, mas mais perdido que o meu acervo, que era meu HD de 1 TB, é minha cabeça. Faz sentido. É, mas enfim, o que me deixa meio puto desse pessoal do. Eu também tenho que perder essa maneira de falar, mas enfim. Porém, uma coisa que me deixa muito puto, né, nessa questão do pessoal que é conspiracionista. Tu já viu um vídeo de um cara fazendo um vídeo de conspiração de uma nota de $1? Tipo, ele botando um microscópio e falando, tipo, as mensagens subliminares que tem. Só que aí chegou um maluco, fez a mesma coisa e viu que não tinha nada do que o cara tinha falado. Olha, eu não cheguei a ver, mas eu não tive paciência de assistir até o final. Eu não tive paciência nem saco. E também é muito engraçado o pessoal que faz, creepypasta de My Little Pony, os personagens. Ah, são... mas aí a gente tá falando de creepypasta. Creepypasta a gente sabe que a história é fictícia, mas tipo, tô falando de conspiração mesmo. Tipo, que os caras se dedicam a fazer uma edição. Tipo, os caras se dedicam a fazer uma edição pra garantir que aquilo ali é realmente algo, entre aspas, verdadeiro. Tipo, tem algumas conspirações que ainda fazem sentido e que ao longo dos anos realmente tá comprovando-se reais, mesmo que tá sendo algo além da conspiração. Tem, mas assim, tem alguns que você vê que tem um esforço muito grande do pessoal. Tem nada a ver. É, tem uns que não tem nada a ver, sabe? Teve um rapaz até que eu tenho que trazer ele aqui pra discutir sobre isso. Ele manja muito de teoria da conspiração. Ele me sugeriu vários pra falar. Só que assim, como eu não sou uma pessoa que entende muito de teoria da conspiração, eu via mais esse nicho de creepypasta. Eu 9 anos, vendo a Play lá. Creepypasta do Bob Esponja. Tem também o que eu acho mais engraçado, é a mais comum. É do Pokémon. Ah. O menininho tá em coma, ele tá viajando com aquilo tudo. É, e eu também tem várias creepypastas Pokémon. A que eu mais gosto, a que eu viajava, eu adorava. E por incrível que pareça, eu adorava ouvir aquela creepypasta. Era a creepypasta que. É a creepypasta do jogo da Lavender Town, alguma coisa assim. Que tipo, é. Pronto, eu não lembro muito bem como é que é essa creepypasta, porque faz muito tempo que eu ouvi, mas é como se tipo. O cara pegou. O cara viu que o irmão dele tava muito perturbado. E o irmão dele gostava muito de Pokémon, os dois gostavam. Aí o irmão dele pegou um Game Shark, que é tipo. Game Shark era um. Isso até virou o nome de um programa de TV da Lua, aquela TV de anime lá. Mó foda. Enfim, Game Shark é tipo um aparelho que, tipo, hoje em dia, eu não sei se existe algum. Deve existir outras formas, outros nomes para cada console, mas é tipo. Pra PlayStation, vou só. Resumir. Vou resumir, não, mas te dar um exemplo. Pra PlayStation 2, ele é um memory card que ele é carregado de vários códigos. Vários códigos de trapaça. Então, tipo, tu coloca o teu memory card, teu save game, e tu coloca esse Game Shark. Ele vai abrir uma lista de cheat para aquele jogo que tu quer, e ele vai executar o jogo com aquele cheat lá, aquela trapaça. Aí no Game Boy ele tinha comprado um Game Shark pro Game Boy. Eu não sei muito bem onde é que se encaixaria um Game Shark pro Game Boy. Eu não sei se tipo. Era. Você encaixava o Game Shark, ele tinha um adaptador para colocar o cartucho por cima. Enfim, eu precisaria pesquisar. Mas aí ele disse: Ó. O irmão dele disse assim: Ó, velho, não quero isso mais não. Isso virou um inferno na minha vida e tal. Aí o irmão dele começou a ficar muito perturbado, etc. Enfim, ficou doido da cabeça. Aí o cara viu que, tipo, começou a dar merda. Quando ele pegou o jogo, ele ativou a trapaça que o irmão falou e chegou nessa tal de Lavender Town, que é tipo onde fica muito o Pokémon Fantasma. Sim. Aí tem aquele Pokémon lá que ele, tipo, ele é tipo uma fumacinha que ele fica com a mão assim, olhando meio que na. É aquele que fica roxinho e rindo o tempo todo. É esse mesmo, sabe qual. Eu lembro, eu sei qual é, mas eu não lembro o nome dele. É, né? Até porque o conhecido da gente de Pokémon. Enfim. Pô, mas tem gente, tem um carinha aqui que também ele saberia na ponta da língua, hein? Mas enfim. Aí, tipo, esse Pokémon ele não deixava você sair. Tipo, você apertava Run e ele aí, tipo, o boneco ficava de costas e ele ficava prendendo seu personagem. E aparecia um negócio meio perturbador, como se ele matasse os Pokémon e tal. É que nem aquele Sonic.exe. Ah, é esse beijo é qual? Qual o nome dele? Esse primeiro que tem a carinha do Pikachu é Mimikyu. O outro eu não lembro o nome. Caraca, peraí. Isso é um Pokémon, um Pikachu fantasma? Não. Ele é um Pokémon fantasma. Só que, tipo, a pessoa que olha pra ele morre. Aí ele fez essa fantasiazinha do Pikachu pra ele mesmo usar. Pra as pessoas não olharem diretamente pra ele e não morrerem. Ah, que legal. Acho bonitinho. Ah, entendi, entendi. Mas cadê o nome aqui? Pô, eu não. É porque não tô mostrando aqui. Eu quero. É tipo, a pessoa vai pesquisar Pokémon que parece um fantasma. Aí ele tá. É o Gengar, lembrei. Gengar e tem mais outro aqui. Tem, acho que é o... É outras evoluções dele. Sei lá, eu não lembro muito dessa creepypasta. Isso, eu vi isso. Mas tem também o Sonic... É, pra quem não tá entendendo, pra quem tá só ouvindo, a Bruna pegou o celular e foi pesquisar a imagem de Pokémon pra ver se... É, Te bati. se batia com a informação que eu tô dizendo. Enfim, tem a creepypasta também do Sonic XZ. Só que o que eu acho foda é o pessoal que faz essas creepypasta e eles desenvolvem um programa, um jogo, alguma coisa assim, pra condizer de fato com a creepypasta, pra você achar que realmente aquilo ali causa algum desconforto. Mas, pô, vou te falar, se tem em cada jogo, por exemplo, tem um jogo que foi falado que era tirado da Deep Web. Aí, só que o jogo, ele realmente tem umas cenas meio perturbadoras. Tipo, tu tá caminhando e ele... Tu tá caminhando, aí do nada, tipo, parece foto de pessoa decepada, sabe? E é sério, do nada. E entre outras coisas que jumpscare e tal. E o mais engraçado é, o menu do jogo nada mais é do que a música, eu acho que é a música do Godzilla, a música antiga do Godzilla é ao contrário. Eu acho que se colocasse a música da Xuxa ainda dava mais medo, boy. Mano, eu tô feliz, claro. É, quando eu coloco ao contrário, fica um negócio muito bizarro. A música da Xuxa. Dá pra você entender, Mano, eu acho. aquela música. Ei, pô, aquela música, aquela é doce, doce, doce, a vida é um doce. Mano, aquela dali. Tem um cara que ele pega mesmo o vinil. É, ele pega o vinil. Ele gira o contrário, aí tipo, aparece assim, ah, essa música tá cheia de sangue, sangue, sangue, tipo. Na época que eu vi isso, eu. Porque assim, eu nunca. É, como meu irmão mais velho me colocava muito medo, contava essas histórias de terror, eu ficava extremamente perturbado vendo música ao contrário. É, também, eu não sei por quê, eu tenho. Sempre que eu vejo. Por exemplo, tem um jogo de Nintendo 64 que ele. A música é meio. Ela não é o contrário, mas ela parece ser. Aí eu fico agoniado, eu jogo esse jogo no mudo, porque eu não gosto da trilha sonora, porque ela parece muito que as músicas estão ao contrário. É, não é tipo, ah, meu Deus, vai vir um fantasma e tal, e pegar, e vai vir uma figura demoníaca. Não. É simplesmente porque a música ao contrário, ela. Sei lá, ela tem uma. Dá uma agonia. É meio estranho, sabe? Por exemplo, o meu irmão mais novo. Eita, peraí, calma aí. Estamos gravando novo. Opa, não, tá gravando aqui. É, já tá com quase 1 hora de episódio, inclusive. É. Mesmo mais novo mesmo, é, ele. Ele gosta muito da trilha sonora do Sonic, a invertida. Eu não... É sério, ele. Tipo, o Sonic XZ, que é essa creepypasta, todas as músicas são invertidas, salvo alguns estágios que é só um ruído branco. Que é. Tipo. Não, não, é tipo como se fosse você numa caverna, alguma coisa assim, sabe? Enfim, é meio estranho. E ele gosta, eu lembro que ele botava isso de despertador e ficava, cara, como é que tu gosta? E lembrando que ele acordava chorando de medo. Ele acordava chorando de medo de algumas coisas e ele ouvia esse tipo de coisa. É sério, ele acreditou, eu lembro, cara, essa é uma coisa que é engraçada, ele acreditava. Tem um negócio chamado SCP, que é basicamente um universo que é criado pela comunidade. Só que hoje em dia, pelo que. Ah? Comunidade de quê? Eu não entendi. Comunidade de quê? É uma comunidade. É tipo, pelo que eu vi, esse SCP é como se fosse uma. É como se fosse um laboratório de experimento com monstros. Sabe? Aí, tipo, cada SCP tem um código. E cada SCP, ele tem uma. Ele faz alguma coisa. Aí, um primo de consideração, que eu nunca considerei mais assim. Porque é sério, é porque é uma pessoa muito afastada da família. Também que você não considera, sabe? Aí, esse primo de consideração, entre. É. É primo de consideração, né? Não tem porque usar aspas, seria redundante. Aí, ele colocou esse SCP, essa creepypasta desse SCP, que ele dizia que. Que ele entrava no Minecraft e quem estivesse jogando, ele invadiu o jogo. Tanto que, velho, teve uma vez. Isso acho que a gente ainda não se conhecia. Eu lembro que teve uma vez que a gente tava já junto. Tipo, teve uma mais novo, eu tava soltando porque tava achando que tinham roubado a conta dele. Sendo que eu Não, tava não, lembrando não. que Isso aí foi outra coisa. Isso aí foi outra coisa, viu só? É, aí essa creepypasta dizia que quem tava jogando Minecraft ia morrer. Tipo, esse bicho ia sair da tela ou é ser invocado e ia matar a pessoa, sendo que eu expliquei pra ele várias vezes que isso não existia. Cara, e passou-se. Pra você ter uma ideia, é tão bizarro a coisa que passou-se mais ou menos 2 anos ele com esse tipo de coisa na cabeça. Ele não conseguia dormir sozinho. Teve uma vez eu fui tomar um banho de madrugada, ele notou que eu não tava no quarto. Ele começou a berrar. Tipo, não era choro, era berros, berros de desespero, como se estivessem fazendo alguma coisa com ele. Imagina o susto pra todo lado, mas... Eu fiquei, e nessa época eu tava no ensino médio, eu tava fazendo curso técnico, eu precisava muito estudar, também de madrugada. Então, eu tinha que ficar, obrigatoriamente dormindo, eu tinha que ficar no quarto, deitado, pra ele ver que eu tava dormindo. E assim, era muito chato, porque eu perdia conteúdo, era muito, enfim, era muito complexa essa história. Mas só pra você ter uma ideia, isso entrou tanto na cabeça dele, que tinha um jogo que ele era de tiro e ele tinha elementos do Roblox. Tipo, ele não era na plataforma do Roblox, era um jogo que tava bem famoso. Era aqueles jogos que, tipo, estilo Click Jogos. Só que, tipo, todo mundo podia jogar online. Aí eu coloquei esse jogo, eu digitei. Quando ele viu, eu juro a tu, ele começou a dar Alt F4. Começou a pedir pra eu fechar o navegador. Ele tava implorando aos berros, chorando, dizendo que não era pra eu colocar esse jogo. Dizendo que se eu colocasse esse jogo, ele ia morrer. Porque é sério, pô. O trauma que ficou na cabeça do menino por 2 anos. Por conta de uma história que um primo nosso ficou colocando. Aí depois de muito tempo, tá o cara escutando música de creepypasta. Pois é, né? É. Mundo da volta. Aí eu fiquei... Quando eu vi isso, eu fiquei, mano... Enfim, tanto estresse pra no final dar nesse tipo de coisa. Mas pelo menos hoje em dia ele tá mais de boa, ele dorme sozinho. Agora te falar, e por conta disso ele demorou muito pra dormir sozinho, demorou muito mesmo. Tipo, na idade que eu já dormia sozinho, ele não dormia, entende? Mas acho que é isso, tipo, tem um controle, sabe? Você é tipo, foda é. A criança, é tipo, o pai ou a mãe vê que a criança não saber como que a criança vê esse tipo de conteúdo. Porque na época meus pais estavam muito ocupados. E a distração do meu irmão era ficar no computador. E tipo, como ele via, eu já tinha colocado restrição, tipo, bloqueador de conteúdo adulto, um monte de coisa, ativado pesquisa segura, e até o próprio YouTube dele, por conta, o próprio Google já ativa o filtro por conta da idade dele, já não mostrava esse tipo de coisa mais pesada, mas como, querendo ou não, tem gente que coloca essas coisas como infantil, ele acabava acessando. E esse meu primo mostrou muita coisa desse tipo pra ele. Só que esse SCP eu falava direto pra ele que não existia, que era uma coisa fictícia. Não existe. Ficava de boa, né? Foi muito engraçado também pela questão de que, pra você ver como uma coisa que, por mais que seja fictícia, ainda gruda. É que nem aquele Bruxa de Blair, por exemplo, aquele filme Bruxa de Blair. Tipo, fizeram um documentário fictício, mas que tem gente que acredita que é real. Tem gente que acredita que isso aconteceu e que dizem que é fictício pra as pessoas não procurarem esse tipo de coisa. Isso também já é teoria da conspiração. Mas enfim, né? Tipo, dava pra ver nítido que é um negócio meio forçado. Bom, vamos, a gente vai conseguir dormir? Não, mas a gente vai ver o que pode ser feito. É isso, galera. Se você gostou do podcast, considere comentar aí no Telegram. Meu Telegram e Instagram não é movimentado, mas se você quiser mandar alguma coisa por lá no Instagram, é @acervoperdidopodcast. No Telegram também. O t.me, Acervo Perdido Podcast, para você mandar para o seu amigo visualizar podcast, mesmo se ele não tiver Telegram. Mas aproveite e diz pro corno: olha, baixa o Telegram. Eu futuramente pretendo restaurar o servidor. Eu consegui um servidor ilimitado, mas vai ser muito trabalho, porque é muito episódio. E futuramente, quem sabe, eu consiga fazer o Acervo Perdido Playlist com mais frequência também e separar o feed. Então você vai ter para vários episódios do Acervo Perdido, incluindo o Papo Aleatório e também o Acervo Perdido Playlist. É isso aí, pessoal. Também vou deixar o meu endereço Lightning, né, de Bitcoin. Se você quiser fazer uma doação, você pode fazer a doação. Quer comprar Bitcoin com a rede Lightning, na Bipa tu consegue comprar a partir de R$1. Eu não tô sendo patrocinado pela Bipa, tampouco tenho conta para mandar link de referido, mas é isso, baixem a Bipa, vou deixar aqui o meu endereço Lightning e doem aí. Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.